nada me sacia. Minha vida tá vazia desde aquele dia. Parece que foi ontem, parece que chovia. O rosto apareceu, uma heroína. O rosto era o seu, seu rosto de menina. Parece que foi ontem, parece que chovia. Desde aquele dia minhas noites são iguais. Se eu não vou à luta, eu não tenho paz. Se eu não faço guerra, eu não tenho mais paz. Não aguento mais, um dia mais, um dia menos. São fatais pra quem tem sonhos pequenos. Sonhos tão pequenos que nunca tem fim. Eu só queria saber o que você foi fazer no meu caminho. Eu não consigo entender. Eu não consigo mais viver sozinho. Eu só queria saber o que você foi fazer no meu caminho. Eu não consigo entender. Eu não consigo mais viver sozinho. Viver sozinho. Viver sozinho. Desde aquele dia nada me sacia. Minha vida tá vazia desde aquele dia. O rosto apareceu, uma heroína. O rosto era o seu, seu rosto de menina. Desde aquele dia minhas noites são iguais. Se eu não vou à luta, eu não tenho paz. E não aguento mais, um dia menos. São fatais pra quem tem sonhos pequenos. Sonhos tão pequenos que nunca tem fim. Só queria saber o que você foi fazer no meu caminho. Eu não consigo entender. Eu não consigo mais viver sozinho. Eu só queria saber o que você foi fazer no meu caminho. Eu não consigo entender. Eu não consigo mais viver.